Com a Giovanni Vassopoli. É. Você é do PSDB? Sou do PSDB, sou filiado ao PSDB. E hoje estou numa condição pessoal, minha convicção de apoiar a administração Farid Maggi, o prefeito Farid Maggi, a reeleição. Então hoje eu tomei essa postura, hoje não. Isso foi um processo que foi construído há um tempo atrás. Por acreditar que o melhor para a cidade hoje seja a condução da cidade nas mãos do Farid Maggi, é lógico, com um procedimento de um voto de confiança, com correção de alguns procedimentos que eu acho necessário em diversas áreas, eu dou meu voto de confiança, acredito que a cidade tem que ser guiada mais uma vez, principalmente agora no segundo mandato, pelo Farid. Você é do PSDB, né? Perfeito. O projeto do PSDB não te chamou a atenção dessa... Dessa não, porque curiosamente houve uma construção...